Graça maravilhosa, graça de meu Senhor, por perdoar pecados, ergo-lhe meu louvor. Pode a minha alma pobre dar-lhe algum valor, pela graça maravilhosa. Salve estou. Graça tão preciosa de um mestre, graça tão profunda quanto o mar. Grande ardente monte, graça preciosa de jorrar. Livra minha alma do pecado, mostra-me o caminho para lá. Pela graça tão preciosa de meu mestre, salve estou. Graça maravilhosa, sempre a me acompanhar. Quando me sinto fraco, venha me renovar. Nunca me abandona, sempre comigo está. Oh, que graça maravilhosa, vem salvar. Graça tão preciosa de meu mestre, graça tão profunda quanto o mar. Grande ardente monte, graça preciosa de jorrar. Livra minha alma do pecado, adoria. Mostra-me o caminho para lá. Pela graça tão preciosa de meu mestre, salve estou. Graça tão preciosa de meu mestre, graça tão profunda quanto o mar. Grande como o monte, limpa como a fonte, graça preciosa jorrar, sempre a jorrar. Livra minha alma do pecado, mostra-me o caminho para lá. Pela graça tão preciosa de meu mestre, graça tão preciosa, graça de meu mestre. Glória a Deus, por salve.